Panorama Agrícola para 17 de maio de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 17 de maio de 2011, noite de lua cheia, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O Márcio Peixe, na mesa de som, envia para você o seguinte ditado: rir é o melhor remédio, sem efeitos colaterais. No Panorama Agrícola de hoje, boas notícias para o setor de maricultura, a legalização dos parques aquícolas no estado. E na entrevista, a médica veterinária explica a morte das abelhas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Lave bem as folhas da alface, enxugue e guarde em vasilha fechada dentro da geladeira. Assim, a alface permanece fresquinha por mais tempo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Dias atrás, aqui no Panorama Agrícola, nós entrevistamos um produtor do sul do estado, um apicultor, que lamentava a morte das abelhas. E nós recebemos hoje aqui a médica veterinária do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, Mara Rúbia Romeu Pinto, que vem nos falar um pouquinho sobre essa questão. Talvez não particularizá-la, mas de maneira geral, por que que as abelhas têm morrido nos últimos 2, 3 anos aí, Mara Rúbia? Essa questão do desaparecimento da mortalidade das abelhas, ela tem sido levantada principalmente a partir da ampla difusão da mídia, a partir de 2007, pelos casos que estavam acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, no qual eles chamam de CCD, que seria a Síndrome do Colapso das Abelhas. Exatamente nesses moldes, a gente não pode afirmar que esse mesmo fenômeno esteja acontecendo aqui no estado de Santa Catarina. A CCD até hoje, embora sendo estudada por pessoas extremamente capacitadas, esses países que têm um desenvolvimento tecnológico bastante grande, ainda não se chegou numa causa exata do problema. Sim, se tem assim, um apontamento de que várias causas estejam envolvidas no aparecimento da síndrome, entre elas o uso de agrotóxicos, o ácaro varroa, principalmente pela diferenciação de uma espécie um pouco mais patogênica que está acontecendo mundialmente, pelo nosema, que é um protozoário também que atinge as abelhas, alguns problemas relacionados a manejo, falta de diversidade genética, de troca de rainhas. E aqui no estado de Santa Catarina, em função desse relato que os apicultores têm feito para a gente, da demanda desse tipo de serviço, a EPAGRE, Parque Ecológico Cidade das Abelhas, juntamente com a FASC, que é a Federação das Associações de Apicultores do Estado de Santa Catarina, criou uma comissão técnico-científica para tentar estudar o problema no estado. Bem, o que essa comissão está fazendo? Primeiramente, se levantou a situação da apicultura, que ainda está sendo tabulada, em várias regiões do estado, para a gente saber o quanto por cento que realmente está sendo perdido de colmeias, e também está se tentando atender em loco esses casos que são reportados até nós, normalmente com 1 ou 2 membros da comissão indo visitar esses apicultores. O que a gente tem verificado dentro do estado de Santa Catarina, nos casos em que a gente tem tido a possibilidade de ir no local e ver realmente o que está acontecendo, é que nós temos muito problema de manejo no estado, e esse manejo relacionado principalmente a problemas nutricionais, onde tem abelhas morrendo, sendo debilitadas por fome, por frio, problema de termorregulação nas colmeias, falta de padronização do material apícola, das caixas, dos favos, espaço abelha, e também muito relacionado com o problema de uso de agrotóxicos. Quando a gente visualiza abelhas mortas no apiário, abelhas adultas mortas, o indicativo de que seja uma intoxicação é muito forte. Então, o ideal sempre seria coletar esse material e mandar para uma análise toxicológica. Nesse ponto, a gente tem um problema bastante sério, porque dependemos de recurso para fazer isso. Não existe um laboratório estatal que trabalhe com essa parte toxicológica nas abelhas. E os laboratórios que oferecem esse serviço são privados. Então, aí vem um impasse. O apicultor, um pequeno apicultor, agricultor, que tem dificuldade financeira muitas vezes. E essas análises, elas não são tão baratas. Ao mesmo tempo, não existe ainda uma política oficial também para custear esses procedimentos. Então, basicamente, o que a gente realmente pode afirmar em alguns casos, não vale para todos, é que esses problemas estão bastante relacionados com o manejo, reforçando, né, e com intoxicação. Bem, Mara Rubia, diante de tudo que você colocou, a gente pode dizer que o problema é grave ou não tanto? Não é um problema tão grave quanto o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, porque lá realmente eles não têm chegado a uma causa específica. Quando a gente visita um apicultor e nota que aquele problema de diminuição de produção, nem sempre acontece a mortalidade. Quando acontece a mortalidade, até não é tão complicado, porque a gente tem o que analisar. Mas então, com isso, o que acontece? Quando a gente chega num apicultor e tem um problema de manejo, o problema de manejo não é uma coisa tão difícil de ser solucionada. Se o problema é padronização do material, a gente procura orientar como é que deve ser feito essa adaptação, como é que ele deve alimentar a abelha, como é que ele deve fazer a termorregulação. Então, não é uma coisa tão complicada quanto o que acontece nesses outros países. No caso de intoxicação, a gente também chega a uma causa. Então, aí talvez tenha que trabalhar um pouco mais à frente com conscientização do uso desses defensivos agrícolas. Bem, nós agradecemos à médica veterinária Mara Rubia Pinto, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, por essa entrevista. E já anunciamos para o programa de amanhã, mais uma vez, a Mara Rubia, que vai falar sobre alimentação para as abelhas, uma dica técnica para o apicultor, alimentação nessa época de inverno. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Patrimônio da União cedeu ao Ministério da Pesca e Aquicultura termo autorizando o Ministério a licitar áreas demarcadas no projeto Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura de Santa Catarina. Projeto este que foi realizado pela IPAGRE por meio do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca. A licitação para o maricultor pleitear a sua área e usar águas de domínio da União para fins de aquicultura deve ocorrer no mês de junho. São 25 parques aquícolas no litoral do estado, de Jaguaruna, no sul, a Itapuá, no norte. O engenheiro agrônomo do CEDAP, André Novaes, explica o papel da IPAGRE nesse processo. Tanto o CEDAP quanto os escritórios locais de diferentes gerências regionais da IPAGRE, quanto o CIRAM, eles atuaram no levantamento de todas as informações necessárias para que fossem elaborados os processos que tramitariam no IBAMA, na Marinha do Brasil, no Patrimônio da União e no órgão de licenciamento ambiental, para que fosse possível regularizar as áreas aquícolas de Santa Catarina. Esse trabalho envolveu, desde seu início lá, a mobilização das comunidades, onde havia projetos de maricultura, onde havia cultivos, onde se pretendia implantá-los, realização de reuniões técnicas no município, elaboração de propostas de parques aquícolas, realização de audiências públicas, estudos ambientais e socioeconômicos, de modo a atender todas as exigências contidas na Instrução Normativa número 6 de 2004, que estabelece assim os requisitos necessários para se obter autorização para as águas da União para cultivar. Quantos maricultores estão sendo beneficiados? Se todos os maricultores do estado pleitearem suas áreas e forem atendidos, a gente está falando em torno de 700 famílias de maricultores. Esse número poderá aumentar, porque existe uma demanda represada de pessoas querendo entrar na atividade e que não podiam por não haver nenhum tipo de autorização. Elas não quiseram entrar de forma irregular e estavam aguardando até esse momento para poder ter acesso às áreas. Então a gente acredita que serão mais de 700 famílias de maricultores. A tendência com isso é a expansão do negócio? Sim, a condição irregular dos maricultores é, sem sombra de dúvidas, o maior gargalo da atividade. Porque o acesso ao crédito fica entravado, A questão da fiscalização dos órgãos ambientais fica emperrada, o acesso a formas juvenis de moluscos, como por exemplo dos mexilhões, ela foi bloqueada desde 2008, tudo isso em função da característica irregular dos empreendimentos catarinenses. Além disso, muitos maricultores acabaram estagnando seus negócios pela falta de segurança, de poder investir na atividade. A própria regularização vai permitir que essas pessoas replanejem seus cultivos, ampliem seus cultivos, comecem a adotar tecnologias diferenciadas que vão certamente implicar no aumento de produção, de produtividade das fazendas marinhas e da rentabilidade dos produtores. Essa entrevista com André Novaes, do SEDAP, aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.